Se esvadiu pegando fila pra querer transar comigo. Eu corro pra bancar meu luxo, opinião de bico é lixo. Matei 5 leão no dia, Luísa Mel não gostou disso. É foda, vivo minha vida, grana é o meu real vício. Eu vejo um gostoso, eu pisco. Se for crime, então eu crio, eu tenho tudo que ele precisa. Jacaré na camisa, Raul Card, Master Visa. 6 laranja é vitamina C. Matei 5 leão no dia, Luísa Mel não gostou disso. Matei 5 leão no dia, Luísa Mel não gostou disso. Empinada como uma musa, em cima da raia blusa. De onde eu vim tá escrito na blusa, drip car tocada medusa. Vixe, liga logo seus parentes, se te pegarem de bobeira é melhor conhecer alguém. E dividas, duvidou que eu entro nessa de novo. Milionário igual Rihanna, portando barras de ouro. Liberdade mais que um bairro que eu desejo pro meu povo. Que deram pra mim é pouco, se não me deu tudo que eu tomo. No centro um tapa te toma, celular, relógio e joia. Sabe o que move a cidade, tô melhor até agilidade, babe. Sou gachota e não minha vibe, babe. Sou gachota e não minha vibe. Matei 5 leão no dia, Luísa Mel não gostou disso. Matei 5 leão no dia, Luísa Mel não gostou disso. Pose aqui não paga conta, só bando de filho de crente. Fumaça invadiu minha mente, não tem espaço mais, nem tente. Marcas, grana, grife, cara, quero, mas pra mim não é nada. Roupas do Brás, nem um Brás, eu tenho drip atropelado. Tenho drip atropelado, tenho drip atropelado, tenho drip atropelado, tenho drip. Raul em bigode. Tem um leão batendo na porta.